escritora resgata o sistema do barraco de madeirite ao palácio de platina. Abre a champanhe, explode alto-falante, eletrizante no bagulho. Sem corda no bang, jump, o feedback servido na caixa do rádio. Vai tremer a escala Richter do adversário. O script te pediu a bala de fuzil. Composto de pólvora, pede ao refil. O pavio tá na brasa, é contagem regressiva. Levada maquiavélica na rima terrorista. Break na emoção, negócio é profissão. Filosofia de monstrão, guiado no rumo bom. Nitroxerina migrada do quilombo. Ateliê da favela que estremece o globo. A corretora de seguro não cobre o ouvido. Na trilha sonora transformada em míssil. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra tua casa, é bom ver que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra tua casa, é bom ver que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca. É grave na casa que ligo, subi o PA. Forma bélica no rap, pronto pro ratatá. Vai sentir no peito sem miséria. Não tem igualdade, não haverá trégua. Dialeto do malandro que quebra o doutor. Voltou em avalanche a pedra que cê chutou. Se tiver bala nas trocas, atira pra conhecer. Ordem própria, monstral da rua, Jesse P. Vai que a selva é louca, Edemite ou fraco. Ou bate pras cabeças ou é chapéu atolado. Tem que dar playground pra quem tá de moscão. É, montanha russa, trilha do coração. Ou presta atenção, é crime do raciocínio. Tem que ser rex na chuva de meteorito. Tem barreira, esquece, tá com medo, chora. Realidade cruel, juntão, ordem própria. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra tua casa, é bom ver que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra atacar, cê é povo que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca. Em tempos de guerra nos fronte não se limpa as armas. Codinomes de homens que matam na faixa de Gaza. Brasileira periférica aqui, ruas de terra dos glossários pra você. Denominação favela, já vi crânios abertos nos guetos, furos de bala. Cadeias lotadas e a polícia mandando pra maca. Corpos de vários inocentes pra jazidas, tiros e sangue. E constantemente prossegue chacinas. Cotidiano infelizmente hostil e doente. Menores carentes de três entupindo pentes. Paijão, cê tá nos campos minado do Vietnã. Seja bem-vindo querido ao meu humilde divã. É bug, mais menos bang que jogar. A filha do sexto andar e na TV o pilantra chorar. Minha narrativa é contundente, meus versos é perverso. Pro cruzão da televisão que me expõe com desmérito. Febril e assustador, olha a boca do fuzil impondo, tocando terror. Na entrada da favela, ou se pá, nos pés do morro, pra ter idosa baleada, dando entrada em pronto socorro. Agora é hora de você saber escolher o que é certo, o que é errado, qual caminho é pra você. Viver bem com a sua mulher e seus filhos do seu lado, ou acabar em meio ao crime dentro de um caixão lacrado. Cê não vê, talvez ao seu redor, né? Que os sonhos de consumo é capaz de assassinar a fé. De que um dia de joelho jurou pra si mesmo que um apartamento da Coab era mais que um prêmio. Pra mãe, pra família, pros filhos que na visita mesmo no raio-x eram humilhados pra atracar na ilha. Então me diga, se pra você tá bom dinheiro e amor, eu sou velório em pleno Réveillon. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra tua casa, é bom ver que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca. Cantei por amor, cê falou que é terror. Cantei por dinheiro, cê falou que é explorador. Agora canto pra tua casa, cê é bom ver que atrasa. Da gente cê sai preocupado com a marca.